Oh, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Sozinho no mar largo, sem medo à noite cerrada. Oh, minha mãe, oh, minha mãe, minha mãe.